boa, nego. Isso aí é muito louco. Tá vendo? O que é pra ser isso aí? Nossa, sei lá. Vai entender. É. Agora os negros têm sua própria empresa fabricante de drogas. Que nem as latinas. Estão vendo? Isso vai tirar todo mundo do gueto. Mas a casa tem suas regras. Regra número 1. Nunca deixe o produto na casa. Regra 2. Arrume sua turma. Regra 3. Tem que ter disciplina na turma. Confiança. Tem que ser duro. Regra 4. Não elogie negro demais, senão ele vai achar que tu amoleceu. Regra número 5. Não demonstre amor. O amor vai te matar. Tá vendo isso aqui? É como uma vadia. Você dá uns tapas nela, mas não deixa ela dar uns tapas em você. Você é homem, não precisa de nada nem de ninguém pra sobreviver. Essa vadia vai te tirar a alma. Vocês vagabundos não têm família. Tudo que tem é respeito. Nunca se esqueçam disso. Regra 6. Nunca tire a calcinha dessa vadia. Tá legal, vamos cair fora. Essa vadia